seguinte, está começando mais um podcast WP. Infelizmente o Mega não pôde participar. E aí contamos hoje com 5 pessoas. Hoje temos eu, o Bago. Temos o Deadpool. Tá aí, homem? Tô aqui. Tá aí. O Evil Guns está aqui conosco também. Opa. Opa. O Agora Elf... se explica pro Rico que apesar de estar aparecendo 4 na lista, tem 5 pessoas participando. Isso, o Rico ele enxerga uma pessoa a menos que o normal, entende? Então hoje nós temos 5 pessoas, Rico, não 4. Você também conta, apesar de não ser propriamente uma pessoa. Mas você conta. Hoje temos 5 pessoas. Eu, o Deadpool, o Evil Ganso, o Elf e o Sylar, que é o Rico. É a mesma coisa. Então é o seguinte... Hoje nós vamos discutir os 10 melhores jogos de luta de todos os tempos e vamos comparar de acordo com uma lista americana feita, que é uma lista até meio que polêmica, que o pessoal já tá doido para poder meter o pau na lista. Eu não concordo. Principalmente o Sylar, hein? Principalmente o Sylar, o Rico. Só para você ter ideia, ainda não nós vamos chegar lá, mas o King of Fighters não está na lista. Isso mata muita gente de raiva. Oh, no, hein? Aliás, nenhum game da SNK tá na lista, isso é piada. Então, tem pelo menos um, né? Como é que é? Pelo menos um. Qual você Qual? Fala? Pelo menos um, deixa o meu Fighters. Não, não tenho. Não, peraí, pô. Ele tá falando que tinha que ter pelo menos um. Ah, tá, entendi. Então, beleza, perdão. Cara, ele tá falando que tinha que ter pelo menos um na lista. Ah, cala a boca, Rico. calma. É o seguinte, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou falando aqui do décimo até o primeiro e o pessoal vai comentando se o jogo deveria estar na lista ou deveria estar em outro lugar ou nem... ou não sei, vocês quem sabem. É um então, jogo mediano, né, no caso? Isso. Seria um jogo mediano. Um jogo mediano, um jogo nem é fudidão e nem é... deveria estar aí na lista. Então é o seguinte... É pude. É o pude. Então vamos começar hoje com o primeiro, seria o, em décimo lugar, nós temos o Guilty Gear. Guilty Gear XX Reload. O que vocês acham? Eu pessoalmente, eu acho que o Guilty Gear deveria estar um pouco mais acima, porque eu acho ele um jogo muito bacana. Mas ele deve estar na lista, sim, eu concordo, ele está na lista. O que vocês acham? Vocês jogaram? Eu já tenho ele no Xbox, jogo muito legal. Jogo muito legal. Muito bem. O que você acha, Ganso? É, eu também tenho. Joguei só no Xbox. Eu gostei só do som, mas o jogo em si eu não me agradou. Assim, visualmente eu achei bonitinho até, mas não me agradou, né? Não. Mais do mesmo, mais do mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Muito bom. Cara do Eco, cara por favor, conserta aí. 1, 2, teste. Agora sim, tá beleza. Ô Rico, o que você acha do Guilty Gear, Rico? Essa versão, pra mim, foi a melhor de todos os Guilty Gears. Na realidade, ele tem que estar no top 10, mas não em décimo. Ele merece a colocação melhor. Qual colocação que você acha que ele deveria estar? Eu acredito que um terceiro a quarto seria o mais justo pra ele. Muito bem, muito bem. Em nono lugar, nós temos o... Ei! Pode falar, Deadpool. Bem, o Guilty Gear, esse XX... O Deadpool que tá falando não, hein? Ah, tá, é o Fábio, é o Elf, né? É o Elf. É o Elf. Elf, o é teimoso. Elf. Viu? É o Didi, as piadas do Didi. Bem, o Guilty Gear, essa versão aí, XX Reloaded, é muito boa, né? Eu joguei a versão pra computador. Acho que saiu pra computador. Uhum. Eu gostei. Acho o que eu, saiu. Não saiu? Saiu. Saiu, pera. Saiu, tá. É, o que eu gosto mais do Guilty Gear são os especiais, né? E as músicas, o rock, bem legal. Mas um ponto negativo que eu vejo em Guilty Gear são os cenários, né? Que na maioria das vezes eles não colocam cenários novos, né? E acrescenta só algum desenho a mais, alguma coisinha, pronto. Tá ótimo. Aí eu acho ele um pouco repetitivo, só isso. É, o Guilty Gear tem muito disso. Ele é tipo, por isso, e essa versão é a melhor. Por isso que essa versão é a melhor. As outras são apenas updates com pequenas diferenças. Isso. Essa é a melhor. Uhum. É a melhor. Qualquer outra é ridícula. Mas eu acho que eles tinham. Piada. Eu acho que eles tinham que renovar, né? Sempre quando eles fossem fazer, sei lá, Guilty Gear 1, 2, 3, fazer uma coisa nova, né? Eu acho que o décimo lugar pra ele tá bom. Eu, assim, essa última versão do Guilty Gear é também uma atualização, né? É tudo pegado do Guilty Gear original e eles foram atualizando, atualizando, atualizando. Tô errado ou tá certo? É, na verdade, não dá pra saber nem qualquer um, dois ou três. Sempre tem os mesmos personagens, né? Tira um ou outro. É tipo, parece Acho melhor meio que um. chamar Guilty Gear versão final. Vé, Guilty É, Gear deve versão ser. final, essa. Versão 1.0, 1.5, versão alpha, essa é a versão final. Isso. Eu acho que nem é Isso que eu final acho que ainda, o décimo porque. lugar pra ele tá ótimo. Tá ótimo, né? É, eu concordo. Beleza, então. Então, passando pro próximo jogo. Peraí, deixa eu só pegar a lista aqui que eu perdi o chat aqui. Muito bem. É o Novo? Cacete. Dead or Alive aí. 4. O inglês tá ruim aqui. Nossa Assunto do senhora. inferno. Depois eu sou do Ceará, tá? O inglês tá fora aqui. Ó, eu nunca joguei esse. Alguém jogou aqui? Porque eu, Eu desse eu não já. posso falar merda, Muito né? bom jogo. Muito bom. É mesmo? Que Já tu depois arrisca você dizer me pra mim? viu logo. Pô, eu tô falando sério, cara. Pra mim eu acho que é o melhor jogo de 3D de luta que tem, cara. Eu achei mais legal que Tekken, porque, pô, o jogo, cara, ele tem um botão de soco e um de chute, mas a quantidade de golpe que tem no jogo, cara, se for ver a lista de cara e personagem é imensa, cara. Fora os cenários do jogo. Os Parece. cenários são foda É demais. só um botão de soco e um chute? É um de soco, mas a quantidade de combinação que tem é absurda, cara. Você fica assustado jogando. Vale lembrar que Virtua Fighter 5 também é um de soco e um de chute. Então, sem choro. Virtua Fighter 5 eu não joguei ainda. Por isso eu não Vou posso falar, trocar, apesar de aliás, eles todos os falarem bem pra Virtua Fighter caramba. são assim. É, o 4 eu não cheguei a jogar, mas pelo que eu vi assim na internet, né, parece ser bem interessante. Eu já gostava do 2, né, aquela história de você dar uma mãozada, um chute e o cara cair da ponte, é muito doido. E os Mudar o cenários, cenário, os né? gráficos. Os gráficos são muito legais também. Eu gosto muito de Dead or Alive. É. Só acho que ele deveria estar na posição um pouco melhor do que a nona posição. Também Eu acho. vi o vídeo, cara, do Dead or Alive. Ah, agora eu falei certo. E tipo, parece que eles exploram bem o cenário, né? Tipo, você lança o cara cai da ponte, aí vocês continuam Isso daí é lutando no muito rio doido, muito legal. e tal. Eu achei isso muito bacana. Isso aí, pelo menos, é bem melhor que do Tekken. Parece que do Tekken não tem tanta essa exploração de Olha cenário. só, olha só, isso daí foi tão interessante que até o Mortal Kombat e o Deception, acho que ele Puxou também isso também. copiou, foi. É uma parada dessa. E você Só vê, por doer. exemplo, o. Vamos falar. O O Fábio Evil tá falando assim, Ganso. por exemplo. Calma, gente, ó. Opinião do Fala o Ganso. Fábio primeiro. Fala o Fábio primeiro, depois fala o Deadpool, depois É. fala o Ganso. Nessa ordem. Então pode falar o Deadpool. Não, é o seguinte, uma coisa que falaram do Tekken aí, pô, até o Tekken, acho que é o último que saiu pra Play 2, cara, o cenário você repara que é uma plataforma. É uma coisa estranha pra caramba você reparar. Por exemplo, o Dead or Alive, o do Xbox mesmo, cara, acho que é o Ultimate, foi o último que saiu. Pô, tem cenário que é tipo na savana, cara, com leões no cenário, derruba o cara a colina, aí você vai tipo num rio, cara, com um elefante passando. Ah, Porra, já vi. Já vi. muito Você legal. joga o cara. Detalhe, é. Você joga o cara, bate na pata do elefante e o elefante se assusta. Que Pô, isso, é muito sinistro, cara. E detalhe, cara, se por exemplo você bota na parte do treino, você joga o Ninja Gaiden pra você ver, cara. Tem todos os golpes que tem no jogo do Ninja Gaiden e tem no Dead or Alive, cara. Igualzinho, ó, que foda. cara. É muito sinistro. Assim, muitas pessoas não gostam do contra-golpe do Dead or Alive, mas até que eu acho interessante aquele negócio do Isso é que contra-golpe. eu acho diferencial no jogo. É. Isso é o quê? Esse tipo seria quando o cara desse uma Cara, pancada e se isso, pra te dar agarrava. uma mãozada, você vai, segura a mão e dá um balão, faz alguma coisa assim. Mas isso tem no Tekken também, né? Eu lembro que no Tekken 3 tinha isso, desse negócio do contra-golpe. Só Eu não que no sei Dead se or então Alive é muito ela. mais evoluído, cara. Ah, tá. Então tá Eu beleza. acho que é Muito mais mais fácil rápido. de fazer. Ah, entendi. Bem, sobre o Dead or Alive, eu tenho que dizer o seguinte: o jogo é fantástico, ele tem poucos bons botões, mas vários golpes. O contra-golpe ele só tem uma ressalva. Eu acho que ele tira muito dano e é muito fácil de fazer. Ele deveria ser um pouco mais complicado de fazer e tirar menos dano do que o normal. Tem gente que joga só baseado nos contra-golpes. Isso é um pouco chato. Apelação. Graficamente não tem o que falar, o jogo é fabuloso. Agora, ele tem que melhorar em alguns poucos aspectos. Infelizmente, o pessoal ainda vê Dead or Alive como um puro fanservice. Na verdade, eu não acho isso. Mas eu acho que ele deveria merecer um nono, não, mas um oitavo, eu acho que ele merecia. Muito bem. E você, Ganso? O que você achou do Dead Hour? Ah, eu acho que balança bastante só isso. Realmente. Balança basta. Realmente o Dead Alive é um. É buruzeira pura. Ah, é buruzeira. Mais mulher, né? Nunca, é joguei, mais... nunca joguei essa coisa aí. Eu praticamente não gosto de jogo 3D desse estilo, sem soltar um Hadouken. Muito bem. É, as garotas buruzeráticas de peitão grande do Dead Alive. Opa, japonês é tarado mesmo, cara. O jogo é sinistro. Itagaki é tarado, é tipo demais. Imagina o tanto de mangá hentai que isso não deve render. Muito bem. Inclusive, fala que o diretor da Shinichi estava sendo processado por assédio sexual. Que isso, cara. E aí você foi absorvido. Só pra engatar aqui no assunto do DOD, vou falar assim que fica mais fácil. É, DOA, Batuto? Perdão. Doa. Doa. Então, tem um filme do jogo, correto? Quem já assistiu o filme aqui? Quem pode falar? Eu não tive coragem de ver, não, cara. Eu vi. E aí, o que você achou, Rico? Eu acho uma porcaria. Uma porcaria. Então, comparado com... Na realidade, botaram o Devon Aoki pra fazer Kazumi, que foi um... horrível, nojento. Nossa. Eu acho que... Devon Aoki nem peito tem, cara. Não tem, o negócio que é o mais característico do jogo. Aoki não tem peito. Se você não tem a coisa falando, ela não tem peito. Botar a atriz sem peito fazer da live é sem graça. Nossa. Eu acho que o filme que ficou mais parecido assim com o jogo, eu sei que muitos vão me crucificar aí, foi aquele Street Fighter The Movie, né? Querendo ou não. É, cara! Pelo amor de Deus! Não, é igual assim o jogo, é tão horrível quanto. Igualzinho, então, foi igualzinho. Cadê a musiquinha? Ganso, cadê a musiquinha? A da prata? Não, please, não. Eu acho que... Ah, o bago edito, O Mortal Kombat também, o filme ficou interessante. Ei, o Doom é legal, cara. Foi legal. Isso. O maneiro. Só não vamos nos estender a outros jogos agora, porque tem muito mais jogo aí descendo a lista. Muito bem. Em oitavo lugar, nós temos o Tekken 3. Esse, pelo menos eu acho que todo mundo já jogou, né? Se eu joguei e era pobre na época e comprei o PlayStation, eu acho que todo mundo aqui deve ter jogado Tekken 3. Eu, particularmente, eu comprei o PlayStation por causa do Tekken 3, na época, entendeu? Eu vi a quecada capoeira, eu falei, puta merda, esse cara é doido demais, e vi o jogo inteiro, então, não, eu vou comprar, comprei. Esse é o problema do game. Curti pra caramba. Por que o problema, você diz, tipo... O apelido carinhoso que Tekken 3 é de Smashing Buttons. Smashing Buttons. Cara, pega aquele capoeirista do demônio, fica rodando o controle apertando o botão, mata todo mundo, cara. Tem graça aquele jogo não, velho. Não, depois que você aprende a jogar com o cara... O sotaque do cara é muito ridículo, cara. De qual? Do... O sotaque do Rico, cara. Olha quem fala. Tadinho dele. Tadinho, calma. Não vamos falar mal. Smashing Buttons. Smashing Buttons. Eu acho que... Mas ele tá certo mesmo, cara. O Tekken, no meu ponto de vista, atualmente é o melhor jogo de luta 3D, no meu ponto de vista. Tekken 5, né, que foi a última versão que saiu, tem mais personagens e tudo mais, a gente tá falando do 3, mas o 3 foi um grande sucesso. Inclusive, o 3 foi o que eu mais joguei. Né? O Tekken, eu acho que ele tem uma técnica, tem gráficos, jogabilidade, simplesmente eu acho o melhor, né? Foi nesse aí que eu vi o esquema do contra-golpe que vocês falaram, né? Que você fazia um negócio pra trás e agarrão, aí o cara fazia tipo uma pose assim rápida de pelo menos um segundo, eu acho, aí ele tinha um contra-golpe. Quando eu descobri isso foi muito maneiro, dava alta espancadaria com esse negócio aí. Mas pode continuar. É o jogo assim que tem muitos personagens também, que é o outro ponto positivo. Uhum. Eu acho que a posição de Tekken em oitavo também não está boa. Não está boa, né? Muito bem. O que você acha, Gans? Você já jogou Tekken? Você não curte, não, né? Tekken 3, pra mim, foi o jogo que tirou o leite de pedra do PlayStation. O 3 deu uma evoluída pra dedéu comparado ao 2 ou 1. O 4, o Tag Tournament, e o 5 eu não sei. Mas o 4, o Tag Tournament, tem uma evolução assim, mas não vi muita graça, não. O Tekken 3 é legal, tem bastante modos de jogo, e fora que dá pra assistir os videozinhos do 2 e do 1 ainda lá depois. E tem aquele joguinho de queimada com vôlei, né, que eu acho engraçado. Nossa, que jogo. Nossa, que... Tô reconectando o Rico aqui, e o cara do Echo, por favor, arruma aí, quem não sei quem que é. Agora melhorou. O Rick, não sei o que tá acontecendo lá. É o que dá usar o Windows Vista, meu amigo. O cara desconecta aqui do nada. Só uma coisa aí. Não sei se o Tekken é o que vocês acham melhor, 3D, né? Mas o jogo, esse capoeirista, foi o que teve maior sucesso, principalmente entre os brasileiros, né? Que gostam de capoeira, é uma luta tradicional no país. Aí você vê um jogo que tem um capoeirista fiel, né? E ainda que é brasileiro, aí sem dúvida vai agradar o público brasileiro. O problema é que os caras caíram naquela graça de todo jogo de luta, né? Chamar o brasileiro de Bob, de Jimmy. O nome dele é Ed Gordo. Mas você vê que tem o apelido, Faísca, na camiseta dele. Ele é o Faísca. E realmente muitos capoeiristas são chamados de Faísca. Né? Tekken foi feliz porque ele trouxe, além desse capoeirista, trouxe a outra menina também, que eu esqueci o nome agora. E se a gente for analisar, são os melhores brasileiros em jogo de luta, né? Atualmente. Brasileiros que não são monstros. Isto. É, essa mania que o povo tem de colocar o brasileiro que nem como um monstro e não sei o que. O cara não é um monstro, mas é presidiário, né? É. E começa o Tekken 3 fugindo da prisão, né? Tinha que ser arregaçado de alguma forma. E pelo naipe deve ser carioca ainda, hein? Não, eu acho que não. Eu tava olhando. Você pode olhar aquele cenário lá do Tekken 3. Deve ser flamenguista daqueles que moram no morro, rapaz. Não, não. Nossa. Aquele cenário do Tekken 3 lembra a Bahia, assim. Não sei se vocês pensam assim como eu tô pensando. Lembra a Bahia, né? Fazer uma ressalva sobre o jogo. Sobre os personagens, aliás. Não, pelo não vai falar do tronco, do dinossauro, do canguru. Aquilo não, que mata o jogo, cara. É a comédia. Mas aquilo é pra zoar. Você tem que lidar com um Pac-Man, um dinossauro, um toco de madeira, um panda, o irmão do panda. Metade dos personagens você não aproveita porque é cópia do outro. O jogo é ridículo, pô. Peraí. Isso baba mesmo. Oh, mas tem personagem ali que é bacana. Tem a... Até agora tem um vampiro agora pro cara jogar. Meu irmão, vai ter um anjo e todo demônio. Mas esse é tem... não... Nem todo mundo tem contra-golpe, eu jogo uma piada, pô, na boa. Não, mas... Fora que tem uns 20 Jack já nessa série, né? Não, cada versão tem um Jack. Jack é igual a Hulk, só muda a cor. Não, no caso ele é um robô, né? Então é um cada robô. Versão tem um Jack diferente. Isso, e no caso do contra-golpe é o seguinte, pô, boxeador, vamos supor que tem um boxeador no técnico. É um estilo que não tem contra-golpe de se agarrar o golpe do cara e dar um balão nele. Entendeu? Então nem tem todos os personagens. Não, tudo bem. Mas, poxa, quem não jogava até aqui Tag Tournament pegava King e matava o cara com uma sequência. Ah, entendi. Você fala do negócio do balão, então, né? Também. Tem você fala... que matar com uma sequência. Uhum. A sequência que você fala... A sequência são os combos? É, os combos de agarrões. Não tem aquele Tag Tournament, não tinha como soltar. Depois que viram a merda, ajeitaram. Uhum. Tudo bem, é uma boa, mas, pô, palhaçada, velho. O Tag Tournament é o melhor Tekken até agora. Uhum. Nem o 5 você se agradou? Na minha opinião, todos os outros são cópias do Tag Tournament. Só que com gráficos melhores. Claro. Ah, tá. No caso, a gente tá falando do 3, né? Mas eu concordo com o que você disse, né? Tipo... Até porque também o Tag Tournament é o que tá na lista do Secure Attack, tá ligado? Eles botaram o Tag Tournament. Quer dizer, o 3, né? Que é uma merda, só muda porque tem uma boneca aberta. Sobre os personagens secretos, tem uns legais. Mas eles têm essa mania mesmo de copiar os golpes, entendeu? E deixar vários personagens com os mesmos golpes, entendeu? Mas. O Toco é uma piada, bicho. O Toco, Rico. Mokujin. É tipo, sei lá, um random select, entendeu? Você pega ele e ele. Aquele dinossauro só leva porrada de rasteira, pô. O cara dá soco mesmo que nada. O dinossauro, acho que eles colocaram porque ele era, se não me engano, de um mangá. Né? Isso. Eu acho que ele entrou pra, acho que pra chamar talvez crianças, né? Não sei. Não, até não, é. Adultos, dinossauro... adultos que gostam de mangá. Né? Aquele dinossauro é de um jogo muito antigo da Namco, Gon. Muito antigo mesmo, até pra arcade ele. Se você procurar no meme, você encontra. Ele é muito antigo, deu um dinossauro que sai fazendo um cara de merda no meio da plataforma, por sinal. Mas, enfim, né? Tem até Pac-Man agora também pro cara jogar? Tem Pac-Man? Tem, parece que é o 5, que o cara abre. Nossa. Que falar. Não, eu acho vocês que... lembram do Tekken 13 e tinha o Dr. Bosconovich? Não sei quem lembra desse. Chaseiro lá do parênteses, cara. Cara, nem praticava, velho. Se você reclama do dinossauro que você tem, que ele joga baixinho, o bicho joga deitado, velho. Com uma armadura. Piada, ele fica lá arrastando no chão. E pra você liberar esse bicho é mais saco ainda, velho. Mas é muito chato de jogar contra, cara. Nossa senhora. É, o Tekken mesmo. Eu acho que a partir do 5 em diante, não me lembro se o 4. É, você pode criar os personagens, né? Talvez pode ter sido aí que o Sally pode ter visto o Pac-Man. Entendi. Muito bem. Pode falar, Gus. Tá, só pra fechar aí, e o Tiger, vocês não gostam de jogar com o Tiger? O Tiger. Quem que é o Tiger? É a versão do Ed. Versão Black Power. Ah, pô, lembra sim. Ele tinha até o final separado, cara. Querido, o Black Power, pra você ver, já é foda, eles rebentam preto pra tudo quanto é lado. Né? Infelizmente, não querendo ser racista, mas é foda. Preto sobra mesmo. Tudo bem, é preto. Como é? Cuidado com os Pantera, hein? Não, o Ox tá longe. Eu não sei se você vai ouvir isso também. O Ox tá não sei aonde, tá no limbo, mas ele não tá ouvindo. Quando ele ouvir, ele vai ficar macho pra caramba. Mas muito bem. Vamos continuar aqui. O próximo jogo é o Soul Calibur. É, eu joguei apenas o Soul Edge. Na época, o Soul Edge era muito bacana. Eu não sei, eu não pude pegar e jogar o Soul Calibur. Alguém jogou aqui? Soul Calibur? Eu joguei Soul Calibur do Dreamcast, né? Acho que é do Dreamcast. Não precisa. Acho que não é. Muito legal, cara. Meu Dreamcast não durou até eu jogar. Mas é, até que eu um só e não veio graça, pra mim podia tirar essa lista aí que não faz diferença. Não faz diferença. É, o Soul Edge eu joguei bastante também, né? Mas eu acho que a versão do Soul Calibur deu uma melhorada no gráfico, assim, bem legal. Apesar de que o Silent pode me contrariar, eu acho que o Soul Calibur tinha que ficar atrás do Tekken. Acho que... Você acha não, fera? Eu contrario. Eu tenho certeza. Na minha opinião, é o melhor jogo 3D de luta. É até mesmo talvez, melhor que Dead or Alive. Talvez eu não goste tanto do Soul Calibur, porque, sei lá, eu acho que os espadas. Eu acho que esses jogos que os espadas, se você der uma espadada na pessoa, a pessoa vai se partir ao meio. Né? Então, é mais normal o quê? Você dá um murro na pessoa e a pessoa pode se levantar, sair do tanque. Ou você dá uma espadada e a pessoa. Né? Vai jogar Bushido Blade, cara. Pera aí, a gente tá falando de diversão. Eu não quero que dar uma porrada e o cara morra de uma vez só. Se você quiser, joga Bushido Blade. Ali, Bushido Blade é mais real do que o Soul Calibur, né? Se a gente for analisar por esse ponto. Agora, são propostas diferentes. Uhum. Pode falar. São propostas diferentes. Eu acho que Soul Calibur é o melhor jogo de luta 3D. Fantasia. E talvez... Não, ó. Vamos deixar esse negócio de fantasia e realidade pro lado. Uhum. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jogo de luta é fantasia. O Bushido Blade, ele é algo à parte. Ele foi um dos poucos jogos que tentou fazer algo real e tem a sua, e tem o seu mérito. Agora o Soul Calibur. Pode falar. Ué, será que caiu de novo? Tá vendo? Tô falando que onde o Tekken é melhor e tava negando, tá vendo? Caiu. Deus castigado, desconectou. Foi castigado, tô falando. Pode falar aí, porque eu vou tentar chamar ele de volta aqui. Ah, chama aí não, rapaz, deixa ele fora mesmo. Pera aí. É o lado ruim, a gente tem que chamar o lado ruim da coisa, entendeu? Pera aí que ele tá conectando de novo. Ixi, tá doido. Pode falar aí, O problema de Soul Calibur é isso. Se um jogo tem espada, eu acho que... Não, é legal, eu gosto bastante. Mas se ficasse atrás do Tekken, né? Agora ele na frente do Tekken. Tekken que tem um jogo, é um jogo com mais técnica e tudo mais, né? Isso aí. É, esse negócio de realidade, que é o seguinte: tem lutas também normais, sem ser com o Spider, que o cara também ele cai com uma porrada, entendeu? Tem até No Tekken mesmo tem. Você dá uma porrada lá, um golpe especial, que ele demora, tipo. É aquele especial de Tekken mata? Mata, dá com uma pancada só, o cara tem que necessariamente não precisa morrer, mas vai nocaute. É. Tum, dá uma porrada e acabou, entendeu? Mas é. Se o cara não morrer, fica aí, você vai correndo e atropela o cara, mata. Não, eu fico de cara com esses jogos que tem a espada enorme. Não sei como a pessoa consegue segurar. Ah, espada. Entendi. Fala cara, sério. Cara. Todos os discípulos do Guts, do Berserk. É. E sem falar se eu não me engano, é o Nightmare, o nome assim. do Soul Calibur. Ah, a espada é enorme, que eu acho que a espada levanta o cara, né? O cara que levanta a espada. É uma porrada daquela espada, partiu o cara no meio, assim, vindo de cima, né? Rapaz, esse é coisa de japonês, cara. É coisa de japonês. Coisa de japonês mesmo. Cultura de japonês. Eu ainda vou fazer um podcast pra falar disso, cara. Boa. Podia fazer você e o Rico, né? As japices. Porque o Rico também não gosta de cultura ocidental. É aquele super-herói de cueca por cima da calça. Aí podia fazer vocês dois. Opa, não, vou ser sincero, cara. O cara levanta uma espada de 3, 4 metros de altura. É fisicamente impossível o cara se mover com um troço daquele. Muito e tipo bom. Assim, não só isso, né? Não, mas porra, não, se eu comentar, vou fugir muito do assunto agora. Vou deixar pra quando fazer a parada mesmo. Não é o caso. Mas no caso do Rico, por exemplo, se eu morasse no Ceará, eu também não ia gostar da coisa de fora, porque o Ceará tem tanta cultura. Cuidado, hein? Te ataca com essa sombrinha lá de frevo que você tá fudido, meu. Muito bem. Seguinte, vamos passar pro próximo jogo então. Cuidado mais com ele, alguém? Ele dança frevo. Era o frevo ataque. Cuidado frevo com o cara ataque. Que dança frevo. Mais alguém quer falar do Soul Calibur? O Rico tava falando e ele foi interrompido porque ele caiu. Quer falar mais alguma coisa, Rico? Não, mas eu não ia falar nada de interessante mesmo, não. Não é pra você que caiu de novo. Passa para o próximo. Muito bem. O próximo jogo, infelizmente eu também não pude jogar ele, é o Virtua Fighter 5. Está em sétimo ou sexto lugar? Alguém me lembra aí? Sexto lugar. Muito bem, sexto lugar. O que vocês acham aí do Virtua Fighter 5? Pra mim, pessoalmente, eu também não joguei. Mas pelo que eu tenho visto, ele aparenta ser mesmo o melhor Virtua Fighter que tem. 5, né? O mais novo. Uhum. Gráficos e tudo mais. Eu já joguei antes até o 3. Ah, não. Eu joguei o 4 também, que é o Evolution. Evolution, até não lançarem o 5, era o melhor, né? O que eu acho legal do Virtua Fighter é os gráficos, sem dúvida, né? E a simplicidade dos golpes, né? Não tem aquelas coisas muito complexas. Talvez algumas pessoas não gostem, assim, que as porradinhas são um pouco secas, mas isso daí dá pra se relevar. Entendi. Aqui na lista eu acho que Virtua Fight também não deveria estar à frente de Soul Calibur, Tekken e Dead or Alive. Uhum. Eu acho que ele era um pouquinho mais abaixo. Mas é mesmo um dos jogos que deveriam estar na lista dos 10 melhores. O que eu vi no vídeo é que parece que ele tem altos novos personagens, tipo, tem uma menina lá que ela luta um negócio de macaco, assim, né? Um estilo de macaco do Kung Fu. Tem um cara de luta livre. Um cara de luta livre, parecido com um tal de Rey Mysterio Jr. Ponto negativo, não tem nenhum brasileiro, claro, né? Mas tudo bem. Eles gostam de tudo bom, botar um monstro, cara. Melhor é que botar um monstro. Não, tem quem teve lá a menina, né? E o Ed Gordo. Não são monstros, tá? O Ed foi. Ele é brasileiro? É um brasileiro. É brasileiro. Você não reconheceu pelo nome, tipo? Ed Gordo Faísca. Brincadeira. Mais alguém quer falar do Virtua Fighter 5? Virtua Fighter jogava um do Mega Drive que era horrível. Joguei do Saturno, pior ainda. Nossa, do Saturno eu já joguei. Meu Deus do céu, o que, que é aquilo? Mas graças eu lembro que eu aluguei na época a fita do Mega, cara. Doido pra jogar, rapaz. Quando, pô, vi lá, Virtua Fighter, acho que é o 2. Acho que nem um, acho que é o 2 mesmo. Rapaz, quando fui jogar aqui no Mega, puta que pariu, cara. Nossa. Pois é, rapaz, eu tava pensando aqui, essa versão é pirata, acho que tem até pra Super Nintendo. Nossa. Não, o Super Nintendo é pirata, do Mega tem na SEGA mesmo. Não, Virtua Fighter versus Tekken, se não me engano, coisa. Ixi, aí é Piratex geral. O Dead or Alive. Não, Dead or Alive não. Virtua Fight, o que é que eu ia falar? Virtua Fight, os gráficos deles vieram melhorar quando chegou o 3, né? E o 2 ainda o gráfico era fraquinho. Agora a partir do 3, que saiu inclusive uma versão pro Dreamcast, que veio melhorar os gráficos. É que o Saturno ele não tinha potência 3D em o PlayStation. O Virtua 5 eu vi pelos vídeos que graficamente ele é bem bonito, né? Isso que me chamou a atenção. Realmente. Muito bem. Então, Virtua Fighter 5. Quer falar alguma coisa, Rico? Você que não falou muito? O Rico caiu de novo. Não é possível. Caiu. Nossa. Tomara que tenha machucado dessa vez. Nossa. Ele falou que tinha que ficar só quatro pessoas na conversa. Pra conta fechar. Mas uma coisa que eu queria falar que o da SEGA, o Virtua Fighter é o melhor jogo de luta, né? Eu acho que a SEGA deve ter feito uns mais fraquinhos. Você aí tem outro jogo de luta? Os piores que eu pensei que é o único jogo de luta da SEGA, é o Virtua Fighter. Não, tem da SEGA, tem uns em 2D, mas são fracos demais, né? Mas o Virtua Fighter, a SEGA fez o 5 é o melhor. Pode falar. Entendi. Quem quer falar mais alguma coisa? Tô tentando comunicar com o Rico aqui, mas tá osso. Rapaz, tomara que tenha caído, quebrado o pescoço e não volta pra encher o saco da gente. Bom. Pô, uma coisa dessa, cara, vai contesto, verdade. Você vai se sentir culpado depois, rapaz. Menos um no Ceará. A República do Ceará vai ficar desfalcada. Muito bem, eu Rico, não tá, vou tentar chamar só mais uma vez aqui. Se não voltar, está. Vamos ver aqui. Por que não fica no XP essa porcaria? Tem que puxar saco do Windows, né? Aproveitar e falar mal dele enquanto ele não tá aqui. Ô, Rico, você tá aí? Tô aqui, tá nervosa, net, pra não dizer um isso. Você tá baixando alguma coisa, fazendo. É, cara, desliga esses. Não, não, tô não. Muito. Tá, não. Emule. Nada? Ah, não, não usa emule, não. Muito bem. Ó, Virtua Fighter 5, você quer falar mais alguma coisa dele, Rico? Não, tô fora, pode passar pro outro. Tá fora. É, por aqui. É, e na próxima semana a gente se vê. Obrigado, galera, aí, por ter participado. Até mais. Valeu aí, gente. Valeu. Vou comer agora que eu tô morrendo de fome. Até mais pra vocês. Vai comer uma macaxeira lá, vai. Vai se fuder. Falou! Então. Pera na sombra. É, Killer Instinct está em quinto lugar. O que vocês acham do Killer Instinct? Muito foda o jogo. Muito foda. Killer é um tesão, piada do céu. Puta merda, que jogo massa pra caralho. Do nada o Mega aparece. Eu acho que ele dizia que o jogo é bom. Eu acho que ele dizia que o jogo é bom. Olha, o jogo é bom, viu? Porque ele tava saindo. Traduz aí, traduz pro Mega. Traduzir o quê? Olha só, eu vou comentar aqui. O Killer eu gostei dos gráficos. Gráficos legais. As músicas. Os combos ultras e finalização. Né? As finalizações. Olha. O 2 eu achei melhor do que o 1, né? No aquele vídeo dos melhores aí tá falando do 1, mas acho que o 2 é melhor, que além das finalizações e combos, ele ainda vem com especiais, né? Sem contar que os bonecos também são maiores, né? Ficou bem legal. Olha, o Killer, cara. Killer do 64, cara. Killer do 64 é muito foda, cara. Killer Instinct Gold. Eu pessoalmente gostei mais do Killer 1, mas que assim, quando ele chegou, ele já inovou com aquela coisa toda da narração. A narração é muito foda, o narrador é muito foda. A música. Foi o impacto, né? O foi aquele primeiro impacto. Então, mas eu achei tipo, o 2 melhorzinho. Tipo, sei lá, teve o narrador, teve os personagens, teve a trilha sonora principalmente. Eu acho que foi o primeiro que pegou um rock pesadão assim, colocou, entendeu? E combinou perfeitamente lá com a pancadaria, sei lá. O negócio de combos é um negócio assim que você. O jogo, como ele foi feito, sistema de combos, mas não é algo assim muito apelão, entendeu? Sei lá. Se você ficasse esperto ali, você ganhava, entendeu? Tem. Você vai fazer um combo de 200 hits, mas tem como quebrar. Tem como quebrar, exatamente. Você pode estar ali naquela porradaria, mas você pode quebrar em uma certa hora. O famoso combo breaker. É o combo breaker, exatamente. Agora do 2 que eu não gostei. O 2 que eu não gostei. O 2 que eu não gostei foi a saída lá do Cinder. Sim. Eu achava um personagem legal pra caramba. Toshimana, se vocês... É que é mais processor. Se vocês... A mais processor Nintendo é a Harry, por causa disso. É isso. Se vocês perceberem, ele foi um dos poucos jogadores assim, em 2D, que lembrava fogo. Né? Que é muito difícil você ver um jogador hoje em dia aí que lembra fogo. Mas como assim você fala? A imagem do lutador na tela. Parece que ele tá pegando fogo mesmo. Ah, tá. Entendi. Ele tá radiando e brilhando e... Isso. Sei lá, entendi o que você falou. Nos arcades, assim, tinha até... Eles são muito mais detalhados, né? Dá até pra você ver melhor isso. Rapaz, inclusive, o Hit, ele colocou lá no fórum pra download o 1 e o 2, tanto pro emulador Ultra 64, que né, foi o primeiro emulador, e pro meme. Rapaz, é demais. Pausa para o Merchan do fórum. Legal demais. Quem foi que falou aqui que gosta é o do Killer 2 pro Nintendo 64? Quem foi que falou? 64. É a primeira versão. Eu acho que não. Por causa dos gráficos. Só por como isso. Ousa discordar de mim? Como ousa discordar de mim? Os gráficos. Ui, rodou a baiana. Ui! Os gráficos no arcade não se compara com aquele do... Vou falar quem rola daqui a pouco se eu não ficar quieto aí. A foto do arcade não se compara com o do 64. É, mas também que é sistema. 64 cortou algumas coisas do cenário, dos personagens. Eu acho que não se compara. Como é que o cara discorda de mim assim, rapaz? Depois você acorda com a boca cheia de formiga e não sabe por quê. Ui! Nossa senhora, a pobre. E que é isso? Pra que é isso? A mesma praça. Ai, a nossa sonoplastia está ainda presente aí. Outra coisa aqui que eu achei negativo no Killer, apesar de todas essas coisas legais que a gente falou, são que alguns golpes tem alguma dificuldade para sair, a jogabilidade, né? Então tem alguns golpes que é um pouco complicado, tem aquele meia lua até metade, sei lá, uns golpes é um pouco estranho, assim. Eu gostei mais do 64 por causa disso, cara. Pra mim a jogabilidade ficou melhor foi do 64. Uhum. É, talvez, eu não cheguei a jogar muito do 64, joguei um pouco só, joguei mais os dos emuladores pra arcade, né? Mas o gráfico pra mim conta muito ponto. É. Isso é mesmo. Bom, terminando aí do Killer, jogão, a gente tem o próximo jogo que eles colocaram na lista deles, foi Mortal Kombat 2. Calma aí. Diga. Outra coisa que eu tenho que comentar. Eu falei da outra vez e não gravou. Como que a empresa não lança um terceiro jogo pra esse Killer Instinct? Verdade. Verdade. Eu tinha escutado você em qual site. Estava até pretendendo lançar pro 360, o 3. Que é a era da Microsoft agora? Pois é, rapaz, eu não entendo. O 1 fez um sucesso absoluto no 1. O 2 também estraçalhou geral. Especulação. Fazem o 3. Mas saiu pra 360 sem nenhum mal. Especulação aí. Maior tempo aí que a galera fica falando que vai sair, que tá querendo, mas até hoje nada. É que negócio, cara. A empresa, cara, a Rare, ela, tipo assim, os jogos dela demora pra caramba pra sair, né? Quando eles comentam, cara, seu site 2, 3 anos, o jogo sempre atrasa pra sair. Então tem possibilidade de sair. Se devolver, os caras tão. Olha, eu também não entendo. O Killer Instinct, pra mim, foi uma franquia de luta de sucesso. E eu acho que ele deveria continuar. Então, Killer Instinct 3, alguma coisa assim. Bom, vai entender a cabeça desse cara. Eu acho que as máquinas do Killer devem ser caras, né? Se eu não me engano, eu encontrava elas apenas em alguns shoppings centro assim mais da classe alta, né? Em algumas feiras que tinha também algumas máquinas de Killer Instinct. Se encontrar assim na esquina, assim, no centro de algumas cidades, é muito complicado. Botiquim você não acha, não. Botiquim você não acha, não. É mesmo. O Jair só acha Golf 97. E Cadillac e dinossauros também. Nossa. É igual. Cadillac dá em todo lugar. Igual o Virtua Fight também. Virtua Fight é do mesmo jeito. É complicado de encontrar assim. Eu nunca vi Flipper, cara. O quê? Virtua? Eu nunca vi Virtua? Flipperama, cara. Eu também Virtua não. Fight ou Killer? O Virtua Fighter. O Killer só viu 2. O Killer eu vi 1. A máquina é toda personalizada e tudo mais. Eu não. A máquina é muito bonita mesmo, mas devia ser cara, com certeza. Bom, então dá pra matar aí o assunto do Killer, então, em quinto lugar? Ok. Muito bem. Vamos pro quarto. Ô, Mega, você quer falar alguma coisa aí do Killer? Não, acho que o Mega não tá aí mais. Muito bem. Mortal Kombat 2. Eu. Diga. Em quarto lugar... Esse povo é doido. Mortal Kombat 2 em quarto lugar. Mortal Kombat, eu acho que em vez do 2 deveria estar o 1 aí, cara. Não sei. Eu acho ele. Quando ele chegou, ele deu muito mais impacto, assim. Mas teve muita coisa boa no Mortal Kombat 2 também. Além dos personagens novos, essas coisas. Mas o que o Mortal Kombat 1, ele deu um clima muito mais, assim, sombrio, muito mais terror aos jogos de luta, entendeu? Tipo, você tinha lá Street e tudo mais, porrada, mas ele que incluiu Fatality, ele que incluiu essas coisas de sangue voando pra tela, pedaços de gente correndo, voando pra tudo quanto é lado. O que vocês acham? Vocês veem como a coisa, o tempo muda, né? Antigamente, os jogos do Mortal Kombat 1 pro Super Nintendo não podia ter sangue. É. Hoje em dia, quase todo jogo tem sangue, né? Censuraram. Então, o Mortal, sem dúvida, foi um dos melhores jogos, né? Tinha Fatality, sangue, criatividade, inovação. Ele veio lá com algumas coisas engraçadas, que é o Friendship, né? Mas eu acho que o 2 aí, ele é um pouquinho inferior ao 1. Por quê? Principalmente no gráfico. O 2 lembra um pouco o desenho, né? E o 1 não parece mesmo as pessoas, assim, personagens reais. Fico com o Mortal 2 e não ter o depict do... Não tem. Como que é? A principal falha é essa. O Mortal 2 não tem aquele depict que tem no Mortal 1. Isso. Que pra mim é o cenário mais maneiro que eu vi no jogo de luta até hoje, cara. É. Aquele cenário é monstruoso mesmo. E as versões. Tem cabeças programadoras presas nos pietos. E as versões 3D que saíram aí, a melhor acho que foi o Deception, né? Que tinha aquele esquema de jogar. Eu acho que... Saiu o Armageddon, que é tipo um Trilogy, né? Uhum. Ficou legal. O mais novo, o último que saiu. Agora dos 3D, o que inovou mais foi o Deception. O Drawn tá falando aqui. Que ele curtiu mais o Mortal Kombat Trilogy. Pra ele não ficar em cima do muro. O Trilogy do Play 1 é muito maneiro. É. Eu não sei, que é o seguinte, cara. Eu abomino qualquer jogo de luta do PlayStation 1. Porque. Só por causa da tela de loading. Ah, que isso? Não, assim. Tem os jogos bacanas, tipo. Tekken 3, tudo mais. É, Neo Geo no PlayStation não rola, cara. Sinceramente, não rola. É impossível. Não rola, fica muito ruim. É tela de load. Eu não consigo jogar The Kings of Fighters no PlayStation. É frame perdendo, entendeu? Eu não consigo jogar The Kings of Fighters no PlayStation. Não dá. Aquele Fatal Fury que saiu pro PlayStation 1 foi muito bom. Não sei, eu não sei. O 3D, né? Dominated Knight. Tem o 3D, que não, eu achei 3D bom, não, aquele. Tem o 2D. É, eu não sei. O 2D eu não joguei, mas. Porque tem a apresentação e desenho. É, o Dominated Knight. Aqui a apresentação e desenho. Muito bom, é. Tem aquele. Aquele Alfred que só tem no fliperama, tem ele jogável no Play 1. Isso. Aí tem aquele personagem, o chefão é um psicopata lá, o doidão. Uhum. Olha, cara. Você mata ele, o bicho levanta e dá um tiro. Puta merda. Eu não sei, Play 1 pra mim, né, o gel não combina. É broxante, assim, pra dizer. Mas o Mortal, eu fico com o Mortal 1. Um dos melhores, com certeza, na minha opinião. Agu, só perguntar um negócio aqui, fugindo um pouco do assunto. O Anda. O Drava tá na Lan House. Alguém joga Tibia lá, cara? Alguém ainda joga aquilo? Tibia e CS. Alguém joga aquilo ainda? Nossa senhora. Eu consegui erradicar isso da minha cidade, cara. Ninguém ainda joga Tibia nem CS, cara. Isso que não. Eu consegui. A maior proeza da minha vida foi fazer o pessoal parar de jogar aquilo. Tem uns loucos aí que ganham dinheiro, né? Joga CS, Tibia. Nossa senhora. Cara. CRS. O Drawn, você tá falando aí que tem Counter Strike, toma cuidado, hein, que o governo federal tá em cima. Não pode mais? Não pode. Por que não pode? Eles falam que a caixa do jogo não tava de acordo com as indicações do Pro. Ó, puxa. De novo. Pô, então não pode jogar mais nada, né? Não pode jogar mais nada de só luta. Só pode jogar Hello Kitty. Eu acho que teve uma versão aí que... Só pode jogar Hello Kitty, agora. Uma versão que fizeram que... Parece que sequestra um pessoal da ONU, aí vai os traficantes contra a polícia, eu acho que isso aí que deve ter dado um rolo. Nossa, funk das armas, você pode? Jogar no Rio, que você explode a cabeça do cara, mas se sequestrar o cara da ONU, não pode. Cara, é esquisito, velho. É esquisito. Muito esquisito. Assim, nem, se for falar de governo aqui, dá 2 horas de podcast aqui, cara. Você pode jogar GTA, que separa o carro, bota a piranha pra dentro do carro... Mas você não pode jogar em sequência a cara da Honor. É, eu não entendo isso. Pra você ter ideia, cara, quando eu trabalhava na House, cara. Não, quando eu trabalhava na House, cara, eu instalei GTA 3 na época. Aí, porra, tinha aquele patch de tradução, né? Aí vocês lembram como é que foi pra renovar a energia no GTA, né? O que você tem que fazer, né? Você para o carro e bota a mulher pra dentro. Rapaz, você viu um moleque de 10 anos gritando: pega piranha, pega piranha, pega puta. Nossa. Imagina que a mulher com a mãe entrar na loja. Ai, velho. O Drau falando aí. Os moleques adoram roubar. Terrorista é politicamente incorreto. É. Puta merda. Até porque não é terrorista, é pessoa com problema político. Bom, isso aí matando a questão violência brutal com Mortal Kombat aí. É, vamos pro terceiro lugar, que os caras, os gringos colocaram o Smash Bros. Não, nem comenta Smash Bros. Não, não vão comentar Smash Bros. Pula isso. Pô, mas assim, Smash Bros. É legal, cara. É legal, tipo, mas não merece estar aí. Cara, mas... Ele não merece, não sei. Talvez em décimo lugar, sim, cara. Tipo... Ele tá roubando o lugar de jogo que deveria estar nessa lista. É. King of Fighter. Eu pessoalmente não gosto. Tá roubando o lugar de Yu Yu Hakusho do Mega. Ele não... Street Fighter e Yu Yu Hakusho do Mega. King of Fighter podia estar na lista no lugar dele, né? Olha, de boa. Power Stone é tão bom quanto ele. O Hokuto no Ken do PlayStation 2. O Hokuto no Ken, estão falando aqui, acho que é o Draon que tá falando. O Hokuto no Ken, sem dúvida, é melhor do que ele, viu? Tem aí, ó, tem o Dragon Ball pra PlayStation 2, que é 3D, Naruto, coloca qualquer um desses, mas tira esses Smash Bros, por favor. Uhum. É, eu não sei, eu acho que em décimo lugar já estaria um lugar ali mais merecedor, porque ele varia um pouco essa coisa. É, não sei, tipo assim, lutar personagem de franquia, assim, lutando, sabe, mascote lutando e tal, e contra outros personagens de outros lugares, não sei. Eu acho que ele décimo lugar já estaria legal. Igual eu falei, ele não é aquele estilo mano a mano, né? Se fosse mano a mano, tudo bem. Agora, quatro lutadores na tela, jogando florzinha, não sei o que, estrelinha. Mas uma coisa você tem que negar. Cara, é muito divertido, velho. Não, diversão, sem dúvida. Muito, é uma boa diversão. É quatro pessoas ali, pau quebrando, entendeu? Ele tá mais pra um jogo mediano do que um do top 10. Uhum. Entendi. Muito bem, alguém quer comentar aí? O Manji que desistiu, tá falando por chat agora. E o Draon também. Vocês querem falar alguma coisa do Smash Brothers? Muito bem, ele disse que Smash tô fora. É, o Smash Brothers aí desagradou. Inclusive, né, tem outros que é semelhante ao Smash, que é aquele lá, o One Piece, né? É, o One Piece é igualzinho. One Piece é bacana, já joguei, muito bacana. Ele já é de mano a mano, é um contra um, não é aquela pancadaria rolando. Bom, eu achei que o Smash pegou lugar de jogos como Dragon Ball 3D, Naruto também, que é interessante, principalmente o The King of Fighters. Né? O Manji ali tá até dizendo que tem o Capcom vs SNK também, que era interessante. Qualquer um desses daí pra mim substituir. O Dragon Ball Budokai 3 é muito foda, cara. Substituiria de Budokai 3 para Play 2 é muito foda o jogo. E outra coisa, só para salientar, essa lista deles não é antiga, não, porque às vezes o pessoal fica vendo aí, mas essa lista deles é recente. Se não me engano, ou é de novembro ou dezembro do ano passado, essa lista deles. Tem Virtua Fighter 5 na lista? Oi? Virtua Fighter 5 saiu agora há pouco. Então. Tem Virtua Fighter 5 que saiu agora há pouco. Então, a lista é recente. E o pessoal. Teve várias coisas esquisitas aí nessa lista que eu não concordo também. Bom, em segundo lugar ficou Marvel vs Capcom 2. A única coisa que eu não gosto desse jogo é o som. Que a música é um jazz esquisito lá, muito tosco, que eu não gostei. Mas é que nem o Draon tá falando aqui. Eu não colocaria em segundo lugar. Eu acho que em terceiro, quarto... Aí, segundo lugar é The King of Fighters. Segundo lugar é The King of Fighters. Até não, Mira Street. O negócio é o seguinte, o Manji tava conversando com o Manji lá no fórum a respeito dos combos, esse negócio de combos. Quando você joga contra um amigo seu, entendeu? Que nem um paranoico de combo, o cara fica dando combo infinito, que nem o Guile, velho. O Guile, outro dia eu joguei Marvel com Marvel vs Capcom com ele, nunca mais eu joguei. Que ele ficava fazendo aquele combo infinito do Homem de Ferro, ou do War Machine. Então essas coisas você desanima, cara. Realmente, eu não joguei Marvel Snap e ele ficou muito puto, cara. E o problema do jogo... Eu jogar e ganhei dele ainda. O problema do jogo é que o jogo é voltado pra isso, entendeu? É pra combo, combo, combo, combo, combo. Mas eu não tenho nada a reclamar. Se você for jogar contra um... Eu acho que é bug, né? Bug. É. Eu acho assim. Se você for jogar com um amigo seu, que não é paranoico com essas coisas, o jogo fica legal. Então eu acho que ele, na minha opinião, ele mereceria ali um quarto lugar. Entendeu? Mas agora tem que tirar esse negócio de combo infinito. Marvel's Capcom 2? Oi? Sabe que jogo eu colocaria no lugar do Marvel's Capcom 2 nessa lista? Qual? Acho que foi o primeiro jogo da Capcom que ela fez esse combo exagerado. Foi aquele Marvel Super Heroes. Marvel Super Heroes? Não, eu acho que foi. Marvel foi o X-Men, cara. X-Men, foi X-Men. Não, mas o X-Men é bem limitado, hein? Mas o X-Men é bem limitado em comparação ao Marvel. É, mas só que o X-Men é mais lento, só isso. É, isso é mesmo. É, agora, Marvel tem muito mais recurso. Marvel Super Heroes é maneiro demais, cara. Porra. O que é que eu gostei dele? Eu gostei dos personagens, as combinações aí dos personagens, combinações de empresas, especiais, combos, cenários, né? Pode-se dizer que a maioria desses jogos que combina outras empresas, outros jogos, fazem sucesso, né? Um grande exemplo aí é o SNK vs Capcom, que tem até aquela versão do Neo Geo Pocket, o SNK vs Capcom do Neo Geo Pocket, que fez grande sucesso. Então, esses jogos assim que costumam juntar, muito bom esses jogos. Olha, é o seguinte, eu acho que o Marvel vs Capcom, ele inovou o X-Men, ele inovou com aquele negócio de super salto e tudo mais. Atender a campainha. Então, acho que ficou bonito. Bom, deixa eu ir lá atender a campainha. O primeiro jogo, vocês podem discutir aí, eu acho que o Mandi, agora que vai gostar de falar, vai ser o Street Fighter 3. Manda ver aí, Mandi. Eu vou ficar calado, viu? Digo logo. Incontestável. Antes de comentar o 3, eu vou falar uma coisa aqui da série Marvels. Que a Capcom tá vacilando também que não lança uma continuação, né? Que sem dúvida se lançasse, seria uma boa. E também a DC Comics, né? Que não lança um jogo no estilo desse Marvel. Que sem dúvida ia fazer muito sucesso, sem dúvida. A pessoa Capcom lançando aí o DC Comics Fighters, né? Aí depois via o DC vs Capcom, a Marvel vs DC, fariam muito sucesso, sem dúvida. Inclusive, outra vez a gente comentou aqui do Mugen, que é o Marvel vs DC, né? Que fez também muito sucesso o Mugen. E tem personagens carismáticos, personagens bem legais. O que é que vocês acham? Ah, o Mugen tá muito bem feito dos personagens. Sem dúvida, os caras capricharam mesmo. Eu acho que eles fizeram até que muito personagem de jogo de empresa mesmo. Tinha inclusive o Mugen, tinha até aquele personagem Lobo, né? Que é um personagem que ficou bem feito. Tinha o Superman, tinha o Thor. O Lobo, eles fizeram em cima de que personagem? Eu acho que foi. Eles ficaram em cima de quem? Se eu não me engano, foi aquele um do Street Fighter Alpha, Ed, se eu não me engano. Isso? Não, aquele Punk, né? Isso, Punk, esqueci o nome dele. Bird, isso. Tinha Bird, né? É. Que maneiro. Até porque tem corrente também. E eu acho que a Capcom tá bastante. Ela, em vez de lançar um jogo como esse, né? Uma continuação do Marvel vs Capcom, ou até mesmo DC, lança o Capcom Fight Evolution. Aí não dá. Marvel vs Capcom pra mim tem uma grande falha. Uma falha inadmissível. É? Não tem o Deadpool. Quem sabe aí se eles. Cadê o Mega pra botar a musiquinha da Praça Nossa agora? Quem sabe se eles lançarem mesmo alguma continuação, né? Não sei. Mas voltando agora aqui pro assunto do Street Fighter 3 como primeiro lugar. Eu pessoalmente gosto muito do Street Fighter. O 3 pra mim foi um dos melhores, né? Mas eu acho que o primeiro lugar fica ainda com Street Fighter 2. Algum bagulho o Drago tá falando aqui, eu tenho testemunho de Jeová. Pagou, não é, né? Testemunho de Jeová, não, imbecil. O que vocês estão falando aí do Street Fighter 3? O Drago falou aqui, pô. Ainda comentou um pouco sobre o Mugen do Marvel vs DC. e comentamos a respeito da Capcom não fazer uma sequência pro Marvel, fazer um jogo estilo DC Comics, Marvel vs DC, né? Ela e tá comentamos vacilando. Também a ausência do Deadpool no Marvel vs Capcom. Entendi. Galera, diga. Eu só queria comentar aqui do que o Sayla acabou de falar. As pessoas confundem nostalgia com qualidade de luta. Na verdade... Mas o bom é que ninguém lembra o colocasse Street sério, Fighter 2 aí... Então vamos continuar ignorando ele. Se a gente colocasse o Street Fighter 2 em primeiro lugar, aí sim, seria confundir nostalgia. Porque Street Fighter 3 é qualidade. Você vê ali nos gráficos todo aqueles frames, aquela suavidade... Uma coisa suave, fluida. A música também, a jogabilidade. Os caras, ó, pra você ter uma ideia, eles inovaram com o Progressive Hit Frame. Que eu não sei se teve mais outros jogos posteriores ao Street Fighter 3 adotaram. Mas é o seguinte, você é um golpe. Por exemplo, se o cara te acerta com o calcanhar do Ryo na cabeça do oponente, vai tirar menos dano. Agora, se ele acertar com um chute total, assim, no rosto do cara, tira mais dano. É uma coisa, assim, diferente, inovadora. Os gráficos também, é legal. É. Você tem o taunt também, que melhorou. O taunt não é mais uma provocação. Você provoca e você aumenta algum status do seu personagem. Porra, tem tanta coisa, o Street Fighter 3, que o classifica como bom, como primeiro. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro, velho. Mas, não é nostalgia. De gráfico e 2D, sem dúvida, o 3 bate quase, eu acho que é o melhor, sem dúvida, o 3. Agora, nessa questão aí do jogo que mudou, né, a jogabilidade, mostrou realmente que é um jogo de luta, realmente eu acho que foi o 2. Mas, para eu, pessoalmente, escolher qual que é o melhor jogo de luta pessoal, 2 ou 3, eu fico com 3. Agora, qual o melhor jogo de luta que eu imagino que todas as pessoas que jogaram ou jogam acham? Eu acho que é o 2. É o 2. Na minha opinião, é o 2, cara. Eu não sei porque ele mudou aquela coisa toda. Porque entendeu? O 3 não foi difundido, né? É assim. O 3 não fez o sucesso que foi esperado. Não, eu acho foi que só sucesso. Foi... É. Você vê que nos Estados Unidos os caras só falam de Street Fighter 3, pô. É, puxa. Porque qualquer jogo que lança, eles comparam com Street Fighter 3. Reparem nas revisões deles. Eu outro dia fui pegar o Big Bang e Beach. Os caras estavam comparando com Street 3, velho. O outro ponto que eu vi lá do 3 foi aquela que a gente comentou outra vez, dos especiais. Só pode escolher um especial, né? Eu acho que o ideal seria uns dois, já ficaria legal, uns dois especiais. E outra vez também que eu comentei daquele negócio de você bater, rebater quando o cara te dá um golpe. Tem um bônus lá que é o Sean jogando as bolas de basquete, que eu não consigo passar daqui de jeito nenhum. Mas é interessante, que eu achei bem legal também. Olha, assim, na minha opinião, eu ficaria em primeiro lugar com Street Fighter 2, porque... Ele mudou essa coisa toda de jogos de luta e tudo mais, e instalou esse negócio de padrão, faz isso, aí se arradugem, aí também o pessoal copiou nos outros jogos de luta, esse negócio de karateka, jogo agora tudo tem karateka, e porque antes é o seguinte, antes dele tinha os joguinhos de, sei lá, de Atari, que Pit Fighter, que você ficava lá apertando o botãozinho assim, e você não sabia que você tava fazendo direito, entendeu? Pit Fighter. E tipo... O Street Fighter, ele meio que instalou esse padrão, entendeu? Então eu curti pra caramba. Pra mim, ele fica em primeiro lugar, Street Fighter 2. Já foi uma revolução em relação ao Street 1. Só me corrigindo aqui. Sayla, quando falou de nostalgia, ele falou do Street 2. Não foi isso, Sayla? Então... Isso mesmo. É o que vocês estão pensando aí, na nostalgia. Só porque Street Fighter 2 lançou uma série de jogos diferentes, né? Os jogos de luta. Mas assim... Imagine o 2 com mais especiais. Né? Agora que vão lançar o gráfico, vai ser HD, né? Street Fighter HD. Rapaz, ali vai demorar. Vai ser a mesma coisa, cara. Street Fighter, até a música fica na nossa mente. Até a música do Street Fighter 2 fica na nossa mente. Agora, eu pessoalmente, como eu disse, eu fico com 3 pessoal. Mas, na geral, se eu for comparar, ver com as outras pessoas que jogaram ou jogam os jogos de luta, é o 2 que fica. Eu acho assim, olha, igual, a gente não pode ficar sempre ficar jogando 2 pra sempre. Então, uma hora tem que mudar, entendeu? É trocar pro 3, colocar gráfico novo, deixar ele mais bonito e tal. O 3 é muito bacana, velho. Ele tem os gráficos muito bem feitos. E aquele negócio de... acho que é frame caption, né? Que é o nome? Que você captura sim, imagem. Progressive hit frame? Isso. Então, tipo, aquilo ficou muito bacana, entendeu? Inovou também. Mas, assim... eu acho que ainda tá pra nascer outro jogo que impõe um novo padrão, que nem o 2 impôs, entendeu? Porque, tipo, sei lá, o pessoal joga ele até hoje, não sei se é por nostalgia ou não, entendeu? Porque pra mim ele também ele é comparável a qualquer um que tá hoje aqui. Não sei, eu, na minha opinião, o 2 fica em primeiro lugar. O que vocês acham? Concordo. Muito bem. Pergunta pra galera, cada um, qual que dos Street Fights, qual que ele mais gosta. Boa, boa. O que você acha, Deadpool? Pra mim, o Champion Edition. Champion Edition, sem dúvida, cara. Eu jogava direto essa porra no fliperama e tinha os do Mega, que batia mais ou menos com essa versão. Muito bem. O Draon, ele curtiu mais o 2. Parece que é o 2 original mesmo, né, Draon? O Rico, ele curte mais o Street 3. Não é isso, Rico? É, eu pessoalmente gosto mais do 3, mas eu voto no 2. Muito bem. O Mega não tá aí. O... bom. O Manji, 3 também. Falou que é o 3 que ele gosta. Ah, muito bem. Tecnicamente o 3. O 3 é perfeito. Bom, com relação à lista, assim, pra fechar o assunto e concluir, os 10 melhores jogos. O que vocês acham? Além do... eu acho que o King of Fighters deveria estar na lista, porque ele não tá, né? Sem dúvida. E o que mais vocês podem... nenhum jogo da SNK, cara. Como? Nenhum jogo da SNK tá na lista, né? É, isso é verdade. Eu acho que eles devem odiar a SNK, viu? Porque não coloca nenhum. É, não tem King of Fighters, não tem nada disso. Muito estranho. Não tem nem o Capcom versus SNK, porque tem o... Não sei qual que é deles. Tá que o Fatal Fury, no, talvez entre os 10 melhores, não estaria, né? Mas, sei lá, The King of Fighters, sem dúvida, deveria estar. O Garou entre os 10, eu colocaria. Muito bem. É, o Garou é ótimo. Eu queria ver o comentário do Rico, que não tá o The King of Fighters dele. O Rico deve ter ficado muito feliz com o Não tem popularidade. Como que é? A SNK nos Estados Unidos não tem nenhuma popularidade. Ela nunca foi popular lá. Em compensação na Ásia, Europa, América do Sul, até o México, a SNK é muito bem querida e ela ganhou muito dinheiro com esses países. É, se fosse aqui um top 20, sem dúvida estaria aí o SNK vs Capcom, Capcom vs SNK, Fatal Fury, Samurai... esses daí entrariam, sem dúvida. Mas é como se fosse um pecado no tal The King of Fighters aí, entre os 10 melhores, pra mim até o segundo lugar, né? Muito bem. Last Blade tá na lista também, cara. O Last Blade é ótimo. E, inclusive, vários jogos ali da SNK que são ótimos não estão, né? O Samurai Shodown, Last Blade, Garou. Esses daí eu acho que deveria estar na lista dos 20 melhores ou até mesmo os medianos, né? Vamos dizer assim. É, muito bem. Mas isso foi a lista gringa, né? Os gringos é foda, priorizar alguma coisa, entendeu? Mas eu gostei bastante da lista deles. Eu tiraria só o Smash Bros, né? E incluiria o The King of Fighters no segundo lugar. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? O Manji, eu acho que é uma injustiça. Vou falar. O Manji tá falando que eles deveriam separar o 2D ou o 3D. Eu acho que não. A gente tá debatendo dois lutas geral, 2D e 3D. Agora, depois, sei lá, se a gente quiser fazer uma que só dos 2D e só do 3D, né? Mas aqui, essa lista aqui do top 10 é do geral. Muito bem. Mas aí também tá incluso luta de luta livre também, você não concorda? Concordo, apesar do que eu acho que não é mano a mano, assim, sei lá, aquele plano, né? Eu acho que não deveria estar Smash Bros, esses de luta livre e tudo mais. Muito bem. O Draon, você quer falar alguma coisa? Rico? Nada? Muito bem. É, Deadpool, algum comentário? Ó, eu achei uma injustiça não ter o Yu Yu Hakusho do Mega nessa lista. Eu achei uma injustiça. É, todo mundo puxa o saco desse jogo, mas eu nunca vi. É muito... Pô, não, você realmente, nunca viu, cara? Ó, deve ser o Yu Yu Hakusho, o Naruto, o Dragon Ball, mas eu acho que a lista dos 10, top 10, eu acho que pra eles seria muito. Talvez num top 20. Cara, o Bangu, você nunca jogou esse Yu Yu Hakusho do Mega, cara? Você nunca jogou? Joguei, não. Já joguei também. Eu nunca joguei. Então os recursos, cara, que pô, é 16 bits, então os recursos que eu achava muito legal na época. E o Suki, por exemplo, você faz o Leigan, cara, você carrega na mão dele. Você dá um toque pra trás no adicional, ele guarda. Aí quando você vai tirar, ele já manda um tiro grande já. Ah. Tem dois planos. Uma coisa muito maneira, quando você dá um soco no soco do outro cara, tipo, tem impacto. Uma porrada batendo na outra. Aí tipo assim, cancela. Você pode continuar o combo depois disso. Você faz um especial de um pro frente do outro, eles vão correndo em direção ao outro. Um fica batendo no outro, cara. O impacto da porrada é muito legal, cara. Ó, dois. E, porra, pra época não tinha nada igual, cara. É aquilo que o cara, quando tem boa vontade, ele faz algo bacana, né, velho? Mesmo que seja baixo orçamento. A empresa que fez foi aquela que fez aquela Gangsta Heroes, eu acho. Aquela Treasure, não lembro o nome direito. O jogo é muito legal, cara. Todos os personagens têm especial, uma porrada de magia. É fiel pra caramba o desenho, cara. E dá pra jogar quatro pessoas ao mesmo tempo, cara. Quatro pessoas? É muito legal. Você botar. Dá pra quatro pessoas, cara. Eu achava mais maneiro. Eu entrava com o Yusuke, o Riei. O Riei era show. Você mandava o dragão, voltava nele, aumentava a força dele. Você controlava o dragão depois que você mandava. Ó. Oh. E o mais legal é você jogar você contra três Toguro, cara. É bacana, hein? Esse é até bom. Muito bom, rapaz. É uma boa sugestão de jogo assim pra jogar no Carlera, não sei, né? Isso deve ser muito legal, cara. Muito. Marcar depois, pessoal, jogar aí. Bom, fala, Rico. Você tem alguma coisa pra falar que você tá chamando a gente de sem infância? Eu tô guro 100%. O Mandinho tá perguntando aí. Eu tô guro 100%. Como é vergonha, não jogaram até agora aí o Yakuza do Mega? Como é que é? Fala de novo. Usei a fita que eu tinha, eu peguei emprestado na locadora. Até hoje eu não devolvi. Nossa senhora. Tomem vergonha, até agora não jogaram e o Yu Yu Hakusho do Mega. Tomem vergonha. Pô, não tem, rapaz. Ué, não tinha Mega Drive, não, caralho. Tinha Super Nintendo. Vamos lá, do Ed Rosker? Pô, mas eu ia saber de um jogo do Mega Drive lá de 1900, não sei quanto. O pessoal puxa saco, mas não sabia que era bom assim, né? É, rapaz, Tectoy lançou, cara. Então, agora eu uma legenda bem tosca, né? Muito se eu fizesse bem uma lista aqui com top 10 de 2D, eu ainda não incluiria esses jogos estilo Dragon Ball, Naruto e o Yu Yu Hakusho. É, eu não sei. Anime tem esse negócio meio assim de moda, entendeu? É igual Naruto agora, moda pra caramba. Dragon Ball também era meio moda, assim, não sei. Há uma coisa engraçada, eu nunca vi um jogo de Cavaleiros do Zodíaco. É muito bom, cara. Não, tem um pra Play 2, mas é horrível. Tá, mas agora que veio, né? Tô falando assim, na época. Tipo... Veio na época dessa saga de Hades, quando começou a lançar aqueles ovos. Tá. Inclusive, acho que só tem japonês, cara. Acho que americano não saiu, não. O que eu ouvi falar desse jogo do Cavaleiros é que você mais assiste um filme do que você joga. Você fica lá vendo as... O Cavaleiros do Zodíaco só não é melhor porque ele não é em cel shading, né? Se fosse estilo Dragon Ball Naruto, sem dúvida ia ser fiel ao desenho. Na realidade, ele é em 3D mesmo. Né? Talvez por isso que não agradou tanto. É, eu não sei. Porra, esse jogo em anime tem que ser em cel shade, cara. Porra, o Naruto do 360 é muito foda, cara. Parece o desenho em alta definição, cara. Muito bonito, cara. Isso é mesmo. Muito bom mesmo. Bom, mais alguém quer acrescentar uma nota final aí? Draon, Rico... Só uma coisa, outro jogo que faltou na lista, Bloodhower. Não botaram Bloodhower na lista. Top 10 também. Ah, não sei não. Gás 3D também. Não sei, esse Bloody Roar é um que você tá lutando, aí você aperta o botão, aí você vê um bicho. Bicho, jogava muito isso no Play 1, né? Rival School também, o Dragon falando aí agora. O Bloody Roar 2 é legalzinho. Mas... O melhor é o 3. Melhor é o 3? Isso. Eu tenho o 3 Xbox, muito maneiro. Tem uma versão exclusiva do Xbox mesmo, que talvez seja até melhor, eu nunca joguei. Muito bem. Olha, eu achei legal assim que você pode transformar num bicho e tudo mais, sabe? Mas eu não sei, acho que melhor na lista não tá não. Ele é um jogo bom, mas na lista não sei não. Eu acho legal o combo dele, cara, não é aquele combo igual o Tekken, tem a sequência certa. Você faz muito combo maneiro, cara, coisa que você não precisa decorar a sequência de botão. Uhum. Tem mais liberdade pra jogar, pra fazer combo. Esfregando, né? Smash Buttons, como diz o Rico. Smash Buttons. Se a gente for olhar pela lista aí, dos jogos 3D tem apenas 4 jogos, né? O restante é tudo 2D. É. Então eu acho que a lista tá até razoável. É. Era pra ter mais 2D. Você tá querendo a lista top 20, rapaz. É, o Rico ficou injustiçado porque nenhuma das buruzeiras dele de SNK apareceu. Eu também achei muito esquisito isso, mas é isso aí. Bom. Você lembra do comentário do Ganso quando você perguntou o que ele acha do Dead Live? O brilhante comentário dele. É. Ele não sabia, não conhecia, nunca tinha visto. Não, Dead Live, eu acho que balança muito. Ah, foi. Esse ele chegou a ver. Eu acho que Eu acho que balança muito. O Virtua Fight que ele não viu. O Dead or Alive mesmo. Muito bom, então. O Dead or Alive falou, acho que balança muito. É o jogo de mulheres com peitos grandes. É isso aí. Resumindo. Esse negócio de mulher com peito grande fez tão sucesso que eles fizeram um joguinho de vôlei, né? Com elas. É. Eu tenho no Xbox, cara. Você tem, né? E o jogo é legal, cara. O jogo é maneiro mesmo, cara. Oh. Mas eu tenho a versão normal, a versão hack eu não tenho, não. Versão hack? A versão hack é buruzeira liberada. É, a versão buruzeira liberada. Nossa. Sem censura. Suspeito, né, Deadpool, suspeito. Depois, então, a gente pode fazer uma lista pessoal com, sei lá, 10 melhores 2D, 10 melhores 3D e comentar aqui. Muito bem. Ó, pessoal, então eu vou encerrar por aqui. Total aqui já deu mais ou menos 2 horas de gravação. Muita coisa. Jesus. Então eu vou fazer o seguinte, por hoje é só. Queria agradecer a todo mundo aí, o Draon que tá no chat, o Manji que resolveu vir pro chat também, o Rico, o Mega que não tá aqui, o Deadpool. O Ganso. Valeu que aí todo apareceu. Mundo. Ganso apareceu na primeira parte. É. Porque a gente teve que fazer uma regravação aí, mas... musiquinha da Praça é Nossa, não precisa mais do Ganso. É. Agora que já arrumaram a musiquinha da Praça é Nossa, não precisa mais do Ganso, não. É isso aí, o Draon tá despedindo. O Ganso é importante porque ele faz comentários inúteis nas horas certas. Entendeu? É isso aí. Bom, valeu todo mundo aí. O Ganso é quase um Paulo Coelho. Hein? O Ganso é quase um Paulo Coelho. Paulo Coelho? Gênio, rapaz. Ó, então é isso então. Valeu todo mundo, vou encerrar por aqui. Abraço e até mais. Até mais.